A impressão que eu tenho é que esses moleques sempre tiveram por perto aí. Eles eram bem mais novos do que nós. A gente já tava nas esquinas ali. A rapaz era da minha geração. Eu acho que eles sempre estiveram por perto. 2004 foi uma época que o disco do Racionais já tinha 2 anos que tinha saído. E eu encontrava uma certa dificuldade de ser entendido. E eu achava que periferia tinha que abrir mais a mente, entender mais. E aí, de repente, eu conheci esses moleques aí, nas ideias ali no cotidiano. E eu percebi que eles já tinham uma linguagem diferente, uma postura, uma visão própria da vida e do próprio rap. E ele vinha nas mesmas ideias que eu. Pá, eu falei, pô, esses moleques novos, mas já entende as ideias. E uns caras mais velhos não entendiam. E eu falava, pô, os moleques têm uma sintonia mesmo. E eles foram ali convivendo com nós e tal. E tudo nasceu ali, Vida Louca, Fundão, Cannabis, toda aquela região ali. E os moleques foi aquela semente que foi plantado naquela época de 2002 ali, 2000, certo? E eles entenderam as ideias. E quando eles chegaram, eu percebi, eu falava com os caras, pô, os moleques já é uma outra visão. É os moleques do gueto mesmo que entende o que a gente fala, mas até a visão própria deles, a interpretação própria deles, entendeu? E tem que dar espaço pra eles falar do jeito que eles entendem, do ângulo que eles entendem. Eu falava pros caras, isso aí é o que a gente plantou lá atrás, 2002, 2000, na quebrada, de uma época diferente, que o Brasil era bem diferente, tudo era muito diferente. Eles já foram a reação, já plantado naquela época, a resposta do que veio também, do que foi plantado lá, Rosana Bronx, Trilha Sonora do Gueto, todos aqueles grupos da região, da Zona Sul ali, morou? Chegou o momento deles mostrar o que eles pensam através da arte, da luta armada, arma psicológica, arma ideológica, filosófica, musical, cultural, racial, do lado sul. A sintonia total, sintonia lá do sul.